Aí, Vetinho, tá inteirado que nós tamo na pista. Bonde dos alquimistas, daquele jeito, sempre mantendo respeito aonde pisa. Nós realmente veio de baixo, por isso quem tá lá embaixo ainda respeita a nossa conquista. Olha pro nego, líder do bando, mano, tem a família em primeiro. Olha pra mim, que eu consegui, tudo isso teve um começo. Tô trabalhando, mano, pro teu governo, não tamo atrás só do dinheiro. Mesma senda, passeio na BMW vermelha, essa porra acelera. Lembro que eu tava no pico, eu sou a porra de um nego que veio da merda. Cortando a pista de barca, tu sabe que o bonde não deixa na reta. A violência é só psicopata, eu tô tipo os homens da caverna. O crime, eu conheço bem essa matéria. Na TV eu passei na matéria. Escolhi, eu reprovei na matéria. Passo no T, deixo os pelos na régua. Corte alinhado, perfume importado, coração gelado na venda da pedra. Eu ainda me sinto igual um psicopata, correndo sempre atrás das metas. Se ela é bandida, eu não vou casar com ela. Se a vida é minha, por que tu quer tá nela? Eu não sou matemático, mas meu cabelo anda na régua. Se vir fala água, vai tomar de ser tiro na pia. Antigamente eu tava na esquina no bloco, mas eu mantive o foco. Lá na favela eu tava no estresse, no ódio. Isso pra mim não era lógico. Eu quero essa grana, eu trabalhei a vida toda. Nego, só tinha uma escolha, mostrar pra mãezinha. Eu não tava na esquina à toa, tava construindo alguma coisa. Eu não sou dono do Insta, mas tem as arruba. Minha mina é linda e toma porra toda. Sempre ando com as garupa, deve ser por isso que ela é mó escruta. Sempre tô lançando a boa, deve ser por isso que nós fura a pulha. Nego, eu tava na encolha, deve ser por isso que hoje eu tô na BMW vermelha, essa porra acelera. Lembro que eu tava no pico, eu sou a porra de um nego que veio da merda. Cortando a pista de barca, tu sabe que o bonde não deixa na reta. A violência é só psicopata, eu tô tipo os homens da caverna. O crime, eu conheço bem essa matéria. Na TV eu passei na matéria. Escolhi, eu reprovei na matéria. Passo no T, deixo os pelos na régua. Corte alinhado, perfume importado, coração gelado na venda da pedra. Eu ainda me sinto igual um psicopata, correndo sempre atrás das metas. Vacilação, nunca fecha com mano leviano. Eu tenho sazon, aliás, nego tava cozinhando. Igual um maçom, desfilando de comer de garçom. Oi, eu tô com o barão, pronto pra investir isso tudo de coca. Mas preferia só fazer música boa. Entrar no ouvido da rapaziada, tipo, esse cara tá em todas. O negócio de comprar na Zara, eu já passei por várias, já passei por poucas. Eu sei que agora essa é minha casa, eu nem me sinto em casa, a vida é muito louca. Minha irmã, cê ainda passeio na BMW vermelha, essa porra acelera. Lembro que eu tava no pico, eu sou a porra de um nego que veio da merda. Cortando a pista de barca, tu sabe que o bonde não deixa na reta. Na violência é só psicopata, eu tô tipo os homens da caverna. O crime, eu conheço bem essa matéria. Na TV eu passei na matéria. Escolhi, eu reprovei na matéria. Passo no T, deixo os pelos na régua. Corte alinhado, perfume importado, coração gelado na venda da pedra. Eu ainda me sinto igual um psicopata, correndo sempre atrás das metas.